Essa é minha vida de MC, de chinelo beirando meio fio, pensando no último rap e no olhar do meu filho. Quanto tempo que ainda falta, parceiro? Já tô chegando nos 30 e a minha carteira continua sem dinheiro. Talvez devesse parar de cantar, porque a despensa tá vazia e a casa ainda pra terminar. Mas o meu amor é suficiente, porque quando eu penso em desistir, é ele que me impulsiona pra frente. Eu tô na luta, só eu mesmo e Deus, com a favela no peito e a torcida dos meus. Quantas vezes me deparei com as caixas chiando, o microfone fraco e só meia dúzia na frente do palco. Um montão dizendo pra me desistir, que eu não iria conseguir uma paz de espírito opaco. Mas não é isso que vai me fazer parar, porque foi o que eu escolhi. Essa é minha vida de MC. Sigo sozinho, cabisbaixo, com semblante bolado, vagando por aí. Essa é minha vida de MC. Na mente um monte de pergunta, com meus fones de ouvido tentando concluir. Essa é minha vida de MC. Nas costas o peso da responsa de carregar o mundo, torcendo pra eu cair. Essa é minha vida de MC. Essa é minha vida de MC. Aê. Essa é minha vida de MC. Acordando cedo, dormindo tarde, tentando aproveitar a inspiração que me invade. Porque de manhã cansativo, trabalho braçal, à noite microfone na mão, meu trampo é emocional. Vida de quem tem um sonho pra conquistar, pouco tempo pra pensar, sangue pra se derramar, muita coisa pra falar, família pra sustentar e pessoas pra não decepcionar. No caminho é neguinho, cê vai sentir o gostinho de tá na luta mó tempão e não vê nem traudinho da passagem. Nego acha que fazer rap é viagem, tá acostumado a ver na imagem os jatinhos e iate, mas não. Rap é compromisso, dedicação, é se entregar por inteiro sem esperar compensação. E mesmo assim eu continuo por aqui, porque foi o que eu escolhi. Essa é minha vida de MC. Sigo sozinho, cabisbaixo, com semblante bolado, vagando por aí. Essa é minha vida de MC. Na mente um monte de pergunta, com meus fones de ouvido tentando concluir. Essa é minha vida de MC. Nas costas o peso da responsa de carregar o mundo, torcendo pra eu cair. Essa é minha vida de MC. Essa é minha vida de MC. Aê. Essa é minha vida de MC.